tiver à direita, polo 1, descendo do sinal 9. Próximo, à direita, no 219, com solo passando 9804. 9, 6, 2, 9. Direita 219, obrigado, igual 962. Fórmula 455, vista para 2006, ajuste na 06, autorizado e eletro 6, posto estabilizado. 2006, 06, 4. Bom dia, voo 91, 48, como está, pronto? Voo 91, 48, bom dia. A linha Idecol, destino 0, 5, mantém o ponto da próxima 0. Já não tem 5,6, autorizado até 0,60. No 48, colado 54, chame o controle instalador na frequência no 20, decimal 80. 120, decimal 80, tá vendo o 48. Em 895, autorizado a linha alemã, tem que chamar 0. Yeah. para mim de voo 360. 360, São Paulo, transição Toco 9148. Salvador, agora 4, 5, 5, 5. 3895, autorizado colagem pistão 0, vento no 40 graus 07 nós. 1455, bom dia, continue a aproximação, aguardando pistaria, tá? Informação é 2620 da TAM, iniciando rolagem pistão 0. O ajuste de altímetro no 0 no meio. Descendo agora, vou fazer. 5.320 da TAM. Guardião 05, reporte no ponto espera. Extensão 3745, apoio o Boeing da Gol na final da pistão 0, autorizada a linha LMAP. Confirme o piloto comandante. Tio Guardião 05, com rumo norte, aguarde autorização para prosseguir. Informo, temos um tráfego Boeing da Gol na final da pistão 0. O 145, para informação de tráfego à sua esquerda. Um helicóptero se afastando com rumo norte, não interfere com o seu pouso, pista livre autorizado. Pouso, pista 0, vento 950 graus 089. Pouso 0, vou partir. Tá 3895, decolado, é. 158, chame controle Salvador na frequência 120, decimal 80. 0, partiu, obrigado. Tá para o polo, guardião 05. Gente, o guardião 05 aguarda de preferência. Valeu. Para nível de voo 050. 050 descendo, bom dia, 7-4. Salvador, bom dia, 3895, 2-100, Salvo 1. 3895, contato radar, que vai vir a seleção voando, transição morte, vou para nível de voo 340. Copy, via Salvo 1, morte, 340, 7-3895. Plana 356, deixa para nível de voo 050. No 4 autorizado, nível de voo 060. Decolagem, bom 4. Estou igual 05, pode chamar o controle? Assim, 0018, bom 4. 08. Boa tarde, guardião 05. Guardião 05, Rio Forte, 510. Confirmo quantas milhas, chapaz? Vai passar 30 milhas, poderia subir a 1-2-6 para a UDC? Tem o número 6, eu posso te livrando CTR Guardião 05. Controle então CTR Guardião 05. Rodou, bom dia, Xenaméia 3377, informação do Xenaméia 337, a sua identificação do estadio chegada a Romeu de Uno para nível de voo 070. Confirmando chegada a ponto nível 070. Salvador, 3366 atingiu 4.000, vai prosseguir na descida. para 2.000 pés de autorização para o prosseguimento da SFC em forma estabilizada. Forma estabilizada descendo 2.000. Lâmina 356, descer a via para 3.000 pés de autorização para o prosseguimento da SFC em forma estabilizada. Chame Centro Recife, frequência 128.35, até 123.8. E Centro Recife, frequência 128.35, até 123.8, subindo aqui no nível de voo 320. Recife 320, vai chamar 122.35, alterna. 1-2-8-3-8, confirma a alternativa? 1-9-1-4-8, alternativa 1-2-3-8-1-8, mantendo nível de 1-3-0-4-8. 1-2-3-8, recente 3-2-0, 1-9-1-4-8. 4-2-3-7-4-5-7-4-8. 3-7-4-5, contato com a sub a via, seleção 1, transição morte, vou para nível de voo 3-4-0. Até 3745. Estão voando, lenda morte. Até 3895, subindo a TV de Blue 320. Rádio Registro 320, está 3-7-2, para 2-5-0 mais 3-6-6, chame Torre Salvador, número 3-9-5. Vai chamar minha testa com meia, vista para 2.000 pés, autorizado o final do procedimento elétrico show em forma estabilizada. Para 2.000 pés, no 4, dessa via para 3.000 pés, hoje o altímetro no 0 na B. Chame-se a Telefice, eu conheço 1-2-8-1-3-5, até 1-2-3-1-8. 2-1-3-5, 2-3-8, até 3-1-5. Segue tráfego afastado 6 milhas, 1-3-8 nós de grau de redução, é 2-3-0. programa 356, chama torre, no momento do sinal 900. 4714. 4714, chama tu, renome 8295. 8295. Chama 337, desça para 2.010, ajuste do altímetro 905, segue tráfego 10 horas, agora 12 horas, 7 milhas, 1 oeste, passando 2.010 em aproximação, para 190 graus de grau de speed em redução, 2.320 da terra. solo 27, libere direito, chame solo 121, décima 9. 9. Alex aí para pista 10, gol 2048. Gol 2048, chama o Torino, 1-8-2-1-9-5. 2-9-5, comandante, muito boa tarde, gol 2048, estabilizado, Alex aí. Gol 2048, pouso utilizado, pista 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, autorizado, ingresso, bota alinhado, pronto. Salvador, uma boa, 2-2-7-9, pronto, vindo com a aeronave nacional. As 2-7-9, após a aeronave nacional, 3-0, e aí manteve os 3-0. Posso pôr a aeronave na curta de manter a aeronave 2-7-9. Acima da identificação dessa via chegada com o meio de uno para o nível de voo 050. Bem, TAP, T304. Azul, 2759, 3J, colapso com 0, retorno 70 graus, 079. Decolagem, 090, 0. Você pode ser um cara da Oscar, o Yankee e Juiz Fox. Yankee Juliette Fox, decolado 3-1, informo um bravo na zona, meu Deus, tá prosseguindo também no corredor Axé, ao meu pés. Então agora tá passando sobre o farol Tapuã. Controle São Adão, 2-0-2-8. Controle São Adão, 2-0-2-8, tá sem estudar, não visual. Azul 5021, autorizado a colapso de 1-0, retorno 4-0 graus, 0-7-9. Decolagem Azul 5021. Capitão Yankee, Juliette Fox Trot, o número 3, correio do Axé, ponto 40 bar. Mantenha sobre a luz do visual. Azul 5021, contato radar na decolagem, siga via saudação no Uno, transição ótima, para nível de voo 320. Via, salvo Uno, ótima, até o nível 320, azul 5020. Fazia para 2000 pés, eixo do altímetro 0015. Projeto no procedimento LSX, informe estabilizado. Mais um servia com 1095, formaria estabilizado o ILSX 3204. 3804, como tráfego 1 hora, 30 milhas, 1 whisky, mantendo o número 10, Papa November 2, Papa, tráfego adicional. 1 hora 24 minutos, 1 whisky, mantendo o número 3, Alfa Serra 50.